Meu Pai, Senhor. Oi? Presente? Meu Deus, você que canta que vem presente. Uma foto aqui, vai. Um presente. Obrigado. Graças a Deus.